Sábado, 3 horas da madrugada, e eu aqui, tomando vinho com os parceiros, cada um fala um pouco de si, dos seus problemas, e nesses momentos é simplesmente inevitável. Eu sempre me lembro da mulher que passou pela minha vida e que deixou muitas saudades. Você passou, eu nunca mais te vi. Você saiu da minha vida sem se despedir, tudo bem. A culpa, eu sei de quem é. Vacilei, dei bobeira, perdi minha mulher, que tava do meu lado, mas que eu não dei valor. Reneguei seu amor, te fiz sofrer, senti dor. Era eu no mundão, cercado de vadia, na prostituição, gastando o que não tinha. Quantas vezes eu fui na sexta e voltei só na segunda. Droga, sexo, batom, perfume de vagabunda. Em casa sozinha, minha companheira, tentando dormir, acordada a noite inteira, preocupada comigo, se eu estava vivo, se havia sido preso ou morto, trocando tiro. Metida bom demais, machista, otário, incapaz de me lembrar do seu aniversário, mas você não dá vestia. Sempre me avisava, não abuse da sorte. Eu que não escutava, infiel até umas horas, do seu lado sempre ausente. Dei brecha pro inimigo, ele agiu livremente. Eu recebi um convite, era só ladrão de elite. Você disse que não, bateu de frente e deu palpite. Quando o esquema é fácil, no final a cena é triste. Na função, cadê os malotes? Entrei forte com a mão firme e a parada não rendeu. Bandido até morreu, na fuga passei batido, nem sei como aconteceu. Quando voltei pra casa, encontrei ela vazia, só 2 pratos sobre a mesa com comida envelhecida. Fica aberta, só reclama do frio. Quem perde a coberta? Você tinha de tudo, mas achava que era pouco. Uma mulher que te amava, mesmo tu sendo louco. Sua história é mesmo triste, mas não é a única. Uma pá de camarada vive na mesma sinuca. Colhe hoje o que plantou, desprezo, melancolia. Arrependido depois que perdeu a família. É com pouca boemia, hoje é na casa da tia. Gasta grana, otário, como e paga essa vadia. Cada um faz o que quer, sua cabeça é seu guia. Não reclama se depois pega outro na fita. Nego homem eu também sou, mas maldade tem retorno. Aqui se faz, se paga o que é quente, fica morno. Mó caô cheio de ginga, estilo fenomenal. Sua dona te deixou e é pra valer, fiquei mal. Quem maltrata, despreza, abusa, humilha, mata, é o mesmo que acusa a vida de ser ingrata. Mas que porra, aí não dá, nem tem como reclamar. Pescou o peixe grande, mas soltou ele no mar. Tem cara que nem nós, que vive na malandragem, que um dia passa e cansa de fama, de vadiagem. Aí só quer mulher honesta, que seja só sua, e não essa que não presta, que a gente cata na rua. É perdão que cê quer, nego, paciência, meu conselho é esse mesmo. Aí me dá licença, amante não é mulher, puta não é namorada. Deu rolê com a vagabunda, cara dura de mão dada. Foi vacilo, só derrame, 1000 arrependimentos. Meu Deus, como eu queria poder voltar no tempo, consertar meu erro, fazer tudo diferente. Ficar só com ela e não errar novamente. O que eu mais queria era poder te encontrar, te pedir perdão, fazer você voltar, fazer você voltar pra mim.